Não há mais tempo pra se enfurecer. Quão forte e frágil foi o nosso ser. É que de fato foi tão bom te amar. Tão parecidos, nascidos no mesmo tom. Quem é que vamos culpar se o erro não é claro? Nós começamos abraçados, hoje somos estranhos. E se eu tentar fugir de novo, qual vai ser o meu preço? De te entregar conforto e paz, mas eu sem ser inteiro. Quem diria que chegaria? E os nossos olhos parecem dizer o que a boca não consegue expressar. Tão parecidos, nascidos no